Portal do Arrocha. Juninho, paixão, o príncipe da sofrência. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina. Quem te vê chegar com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando o ar. Se esse sorriso foi pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo e amanhã vai ter de novo. Às 9 da manhã, quando você acordar, que se pergunta como foi, como é. A gente só saiu pra jantar e foi ficando. Que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. Que a gente só saiu e ficou pro café. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina. Quem te vê chegar com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando o ar. Se esse sorriso foi pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo e amanhã vai ter de novo. Às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é. A gente só saiu pra jantar e foi ficando. Que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. Que a gente só saiu e ficou pro café. Pra jantar e foi ficando. Que a gente só saiu pra jantar e foi ficando.